mostra. Eu tenho orgulho de ser baiana, eu tenho orgulho dessa terra tão linda. E é aqui que eu completo 10 anos de sucesso, porque vocês fizeram isso junto comigo. Vamos comigo, vamos dançar esse reggae. Quando eu te vejo, paro lá no seu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir teu corpo me abrigar em seu calor. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. Eu fico assim, eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração, e Salvador é pra você essa canção. Vem me tirar da solidão, me tirar da solidão. Vem para o mundo, vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem meu amor, chegar pra cá. Eu fico assim, o quê? O quê? Sua presença alegra meu coração, e é pra você que eu canto a canção. Vem me tirar da solidão, vem me tirar da solidão. Não, não, não. Vem pra Olodum, vem dançar no pelô. Meu amor, chega. Diga, Bahia. Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor. Eu fico assim, querendo o seu prazer. Eu não consigo um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração, e é pra você. Diga aí! Vem me tirar da solidão, vem me tirar da solidão. Vem pra no mundo, vem dançar no pelô. Meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Toda a dança rata, plans, tambores. Quem fica, quem fica, quem fica? Não, não, não, não, não, uma afeição à primeira vista. E um beijo, batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto, vem, vem. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. O estampido ecoou de quatro cantos do mundo, em menos de um minuto, um segundo. A raça ruim é quem mais toca, é quem mais dança. Os índios se afinavam na folia, os deuses igualando todo canto, toda dança. Rata plans, racacacacacacacacá. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista, o beijo batom que não vai mais soltar. Cadê Salvador?